Ficheiro 1. Dona Amélia, a rainha exilada que deixou o coração em Portugal. Isabel Stilwell. Autora best-seller, 19 mil exemplares vendidos, 4ª edição. Badana inicial. Isabel Stilwell é jornalista e escritora. Atualmente é diretora do Jornal Destaque. Foi diretora da revista Notícias Magazine e tem um longo percurso na imprensa escrita. Sempre se confessou apaixonada por romances históricos. Depois do enorme sucesso do seu primeiro romance, Filipa de Lencastre, A Rainha que Mudou Portugal, Isabel Stilwell consagrou-se como autora portuguesa de romances históricos com o seu segundo livro, Catarina de Bragança, A Coragem de uma Infanta Portuguesa que se tornou Rainha de Inglaterra. Outros títulos da autora: Filipa de Lencastre, A Rainha que Mudou Portugal, 20ª edição; Catarina de Bragança, A Coragem de uma Infanta Portuguesa que se Tornou Rainha de Inglaterra, 13ª edição. Editora Esfera dos Livros. Contracapa. Uma rainha não foge, não vira costas ao seu país. Dona Amélia de Orleães e Bragança era uma mulher marcada pela tragédia quando embarcou, em outubro de 1910, rumo ao exílio. Essa palavra maldita que tinha marcado a sua família e a sua infância. O povo acolheu-a com vivas quando chegou a Lisboa para se casar com Dom Carlos. A princesa era uma mulher feliz, mas cedo sentiu o peso da tragédia. O povo agora criticava os seus gestos, mesmo quando eram em prol dos mais desfavorecidos. O marido afastava-se do seu coração, descobriu-lhe traições e fraquezas e nem o amor dos seus dois filhos conseguiu mitigar a dor. Nos dias mais tristes, passava os dedos pelo colar de pérolas que Dom Carlos lhe oferecera, 661 pérolas, cada uma símbolo dos momentos felizes que teimava em não esquecer. Isabel Stilwell, autora best-seller de romances históricos, traz-nos a história da última rainha de Portugal, que viveu durante 24 anos num país que amou como seu, apesar de nele ter deixado enterrados uma filha morta à nascença, Dom Luís Filipe, herdeiro do trono, e o marido Dom Carlos, assassinados em pleno Terreiro do Paço a tiro de carabina e pistola. De nada lhe valeu o ramo de rosas que tinha na mão e com o qual tentou afastar o assassino. Dona Amélia regressou em 1945 a convite de Salazar, por quem tinha uma declarada admiração. Morreu 6 anos depois, no seu país natal, na cama que Columbano havia pintado para ela. Na cabeceira estavam desenhadas as armas dos Bragança. Este livro é gravado ao abrigo do artigo 80 do Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos para os utentes deficientes visuais da Biblioteca Municipal de Coimbra. Procede à sua leitura Maria José Alegre, com o apoio técnico de Emanuel Lassa. Dona Amélia, a rainha exilada que deixou o coração em Portugal. Editora A Esfera dos Livros. Distribuição só de livros, reservados todos os direitos de acordo com a legislação em vigor. Isabel Stilwell, 2010, A Esfera dos Livros, 2010. Depósito legal número 309757/10. ISBN 978-989-626-207-5. Índice. Prólogo, página 11. Primeira parte, de 1865 a 1886, página 15. Segunda parte, 1886 a 1910, página 183. Terceira parte, 1945 a 1951, página 525. Epílogo, página 542, Dramatis Personae, página 543, Bibliografia, página 553. Para o meu marido, sem o qual nada seria possível. Prólogo. Para lembrar é preciso ter esquecido, e eu nunca esqueci. Maria Amélia de Orleães e Bragança. As ondas quebram contra o casco e desfazem-se em espuma. O barco sobe as ondas e depois desce-as a pique para ficar escondido num vale de água. Acabaram de a informar de que o destino era Gibraltar e não a cidade do Porto. Protestou, levantou a voz, zangada. Uma rainha não foge. Eu não fujo. Manuel tentou acalmá-la. Por agora não podemos fazer mais nada. As bandeiras da República foram hasteadas por todo o país. Maria Pia, o cabelo de fogo, agora branco, a mente que vagueia por caminhos desconhecidos, desde que viu o filho e o neto esvaírem-se em sangue no empedrado de um quartel, levanta a voz e faz um improvável coro com a nora. Não fugimos, as duas rainhas não fogem. Esganiçando a voz, insiste: ordeno que nos levem para o Porto. Na varanda dos passos do concelho daquela cidade, o vereador Nunes da Ponte acabara de declarar perpetuamente abolida a dinastia de Bragança. Amélia já o sabe. Percorre a sala de um lado para o outro, porque a andar pensa melhor. O comandante, direito, junto à porta, admira a sua frieza. Manuel admira a sua força. E Maria Pia enrola as mãos, nervosa, repetindo palavras sem nexo, baixinho, sussurradas. Os republicanos hastearam as bandeiras guardadas tão traiçoeiramente à espera de uma oportunidade, vocifera. A voz, angustiada, não se contém. Hastearam-nas também os oportunistas, que só largaram a azul e branca quando lhes chegou a notícia de que a família real embarcara na Ericeira e quiseram rapidamente, antes que desse nas vistas, renegar o rei e alinhar com quem agora tem o poder. Mas e os outros, os verdadeiros portugueses, aqueles que eram leais a Dom Manuel II? Aqueles a quem um regime foi imposto pelas armas, a quem ninguém perguntou nada, o que dirão esses quando souberem que os reis partiram? Amélia olha de relance para Manuel. Manuel que ainda procura no fato o sangue do seu adorado irmão, que caiu sobre ele em agonia. Manuel que sempre que fecha os olhos volta ao terreiro do passo, à imagem do corpo do pai trespassado pelas balas. Manuel, obrigado aos 18 anos, pela tragédia mais brutal, a deixar o piano e os livros, o conforto da sombra, para ser rei, e é agora escorraçado do seu palácio por tiros de canhão. Percebe que não lhe pode pedir mais, que não vale a pena pedir-lhe mais. Não suporta que os outros a vejam assim. Não quer que o filho leia a desilusão nos seus olhos. Teme ceder à tentação de lançar a culpa sobre estes poucos que arriscaram a vida para os salvar, que deixaram tudo para trás por lealdade. Nervosamente passa os dedos pelas pérolas do colar, o colar que Carlos lhe deu, como quem corre as contas de um rosário. Quer estar sozinha, tem de ficar sozinha. Dirige-se para a porta que a leva ao convés. O comandante abre-a e inclina a cabeça numa vénia. Alguém avisa que está frio lá fora. Não percebem que o que procura é o vento gelado e o barulho das ondas que batem contra o casco do iate, com o seu nome, os salpicos ressalgados como as lágrimas que se proibiu de chorar. A costa já não se vê e a escuridão da noite começou a cair. A escuridão do exílio, a odiada palavra exílio que a persegue desde o berço, que perseguiu os seus mais queridos, que lhe ensombrou todos os dias, o exílio que prometeu a si mesma que os filhos nunca conheceriam. Falhara. Talvez só por agora, como dizia Manuel. Respirou fundo, o ar salgado a revigorar-lhe os pulmões. Nascera no exílio. Lutaria com todas as forças para regressar a Portugal, que há 19 anos chamava pátria e de que durante 15 anos fora rainha. Debruçou-se de novo sobre a morada do barco e murmurou como numa oração: um dia o Amélia navegará com a proa virada a norte.